a disponibilidade de recursos hídricos pode ser uma das causadoras e incentivadoras de conflitos ao redor do mundo. A água sempre esteve relacionada com a história da humanidade, com a sua importância para o desenvolvimento de atividades essenciais, como a agricultura, o abastecimento de água potável e o caráter estratégico geopolítico que alguns corpos hídricos possuem. O agravante das mudanças climáticas, a possibilidade da extinção de corpos hídricos e a pressão existente sobre o recurso tornam a água um bem escasso, não somente em zonas áridas. O professor Wagner Cordeiro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, explica as causas geográficas e políticas para o acontecimento desses conflitos, que envolvem a má distribuição do recurso e questões fronteiriças e de cunho político. Em geral, se associa o conflito à escassez de água, mas existem outras razões que levam também a conflitos por água. Por incrível que pareça, muitas vezes a abundância de água também leva ao conflito. Você tem, nesse caso, a disputa pelo uso. Isso ocorre, por exemplo, quando você tem disputa para a instalação de usina hidrelétrica, quando você tem, muitas vezes, desvio de água de uma parte do território de um país para outro território, levando a conflitos localizados no interior do país, e mesmo também quando nós temos aí águas transfronteiriças, ou seja, águas correm, né, rios, às vezes lagos, entre países, e muitas vezes esse volume de água ele é desviado para determinado uso em um país em detrimento da vazão pelo outro país. Sob o ponto de vista cultural e político, ouvimos também o professor Paulo Saldiva, titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. São múltiplos fatores culturais. O mundo não está um lugar amistoso e existe um predomínio do nacionalismo, a ideia da gente ter um mundo muito mais solidário depois da Segunda Guerra Mundial vem vindo por terra. Nós estamos tendo conflitos, migrações hoje por desigualdades econômicas. Você vai somar as desigualdades de acesso à água e alimentos, e a gente vê que se erguem muros, você tem conflitos no Mediterrâneo em relação a pessoas que fogem das regiões conflagradas, começa a erguer barreiras nos países europeus para estrangeiros, e isso cria mais um ponto de tensão no mundo que já está muito tenso. Conflitos por recursos hídricos são documentados há tempos na história humana. Brasil, Paraguai, Estados Unidos, México e Turquia são alguns dos países que registraram impasses diplomáticos por recursos hídricos. O professor Cordeiro, da FIFELESH, comenta alguns deles. O Brasil mesmo enfrentou conflitos com o Paraguai, conflitos fronteiriços, isso até a década de 60 do século passado, que de algum modo se tentou resolver isso a partir do acordo binacional envolvendo a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Na fronteira entre Estados Unidos da América e México, nós temos também conflitos por água. Tem uma ideia, foi feito um acordo, né, onde uma parte acabou impondo sua visão à outra parte. Justamente os Estados Unidos da América estabeleceram um acordo com o México, por meio do qual o país latino-americano deve devolver a água utilizada, mesmo sendo rio transfronteiriço, para os Estados Unidos da América em condição de uso. Esse tipo de situação a gente chama de cooperação assimétrica, né? Onde uma parte impõe o seu desejo, a sua visão para outra parte. Já o professor Saldiva chama atenção para as regiões que sofrem historicamente com a escassez hídrica e os conflitos decorrentes dela. Bom, os locais onde vão se concentrar potencialmente esses conflitos, exatamente naquelas regiões onde já existe mais escassez de água e onde isso vai se acentuar. Oriente Médio, Ásia, América Latina, a região entre México e Estados Unidos, a região da Califórnia, Novo México, Texas, é onde se prevê na África, né, com guerras tribais. Quando você for, os desertos na região norte da África tendem a se aumentar, o chifre da África, né, que já é uma região que já tem uma escassez hídrica e alimentar muito grande, Etiópia, Bangladesh. Os conflitos se estendem também para as águas subterrâneas, em que a regulamentação pode ser dificultada por questões fronteiriças, situação que é amplificada pela pressão sobre o recurso hídrico com o aumento da população, o uso desenfreado do recurso e as mudanças climáticas. Saldiva comenta. Hoje cada população, o mundo aumentou bastante a população, o tipo de trabalho mudou. E eu prevejo que a água e as mudanças de clima, quer dizer, as mudanças de clima que levarão a problemas de água, vão ser mais um estopim no meio desse monte de barris de pólvora que nós estamos plantando pelo mundo. Pensar em alternativas para esses embates é pensar em uma mudança cultural para o uso mais racional da água disponível. As medidas possíveis envolvem mudanças de hábito e a reorganização de atividades econômicas que dependem de um grande volume de água, considerando a disponibilidade do recurso, os tempos de escassez e as distribuições das chuvas. O professor Cordeiro comenta. Deveria ser, então, pensada a atividade econômica que estaria adequada tanto ao volume de água disponível, quanto e principalmente à distribuição ao longo do ano. Lamentavelmente, isso não ocorre, né? Até porque muitas vezes a atividade econômica ela se instala já de longa data e, evidentemente, é preciso, então, fazer adaptações à atividade econômica à luz dos volumes de água. A principal adaptação que se faz é a transposição de água, o que nem sempre é a melhor alternativa, além de trazer também muitos conflitos. Né? A gente já falou aqui que quando você desvia um corpo d'água para dar outro destino, você está diminuindo a vazão de um certo ponto, e isso evidentemente gera controvérsia, gera disputa. Então o grande desafio é, de fato, reorganizar a atividade econômica à luz dos volumes hídricos. Eu conversei com Wagner Cordeiro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e com o professor Paulo Hilário Saldiva, titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fernanda Real para a Rádio USP São Paulo.